Sou a correntada da galera da Panô. Foi na correntada que você se apaixonou. E nessa batida, a rapaz se manda ver. Quem for a correntada dá um grito. Sou a correntada da galera da Panô. Foi na correntada que você se apaixonou. E nessa batida, a rapaz se manda ver. Quem for a correntada dá um grito. Quem for acorrentado dá um grito.